Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer. Tenta tirar você de vez do coração. Sei que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Limão com mel. Sei que não dá, não dá, não dá.